fui também treinador dos séniores do Oliveira do Hospital, onde fiz a melhor, na segunda divisão, já era uma equipe toda profissional e fiz a melhor classificação de renta no Oliveira do Hospital, só que a equipe era toda profissional e eu ainda tinha que dar aulas, que era o professor Alvena até o meu adjunto. Quando fiz a melhor classificação, fui obrigado, por uma consciência profissional, fui obrigado a deixar este futebol, porque era todo profissional, exceto eu e o médico. Todos os jogadores eram profissionais, era a vida deles, tínhamos treinos diários de manhã à tarde, e por isso tive que fazer outra opção por outro futebol, e passei, fui para o Torres, onde eu subi logo à terceira nacional, na época de sair do Oliveira. Mas é uma história muito interessante, porque eu estive a assinar aí pelo Marítimo, 2 anos com o Inácio, e depois o Inácio também veio para ser campeão, mas depois, por uma razão de vida pessoal, e a partir daí nunca mais treinei ninguém.